Não fala nada sobre o Widow, não? É claro que fala. Escuta só. Geralmente são encontrados nas florestas comendo folhas. O Widow tem apenas duas habilidades, mas extremamente poderosas. Tem sua picada, que torna o seu oponente devagar, e um ferrão no topo da sua cabeça, que é muito venenoso. Tenha cuidado se você escolher o Widow como animal de estimação.